pode dar errado, a não ser o que pode dar errado. Mas isso nós sabemos desde a pré-história, e desde que se saiba, tudo se transforma. Vai por mim, estarei por ti se der errado. Vai por mim, estarei aqui, braços abertos. Tudo certo, tudo certo, tudo certo. Numa aventura, e o lateral avança sem cobertura. O maestro quebra a batuta e rasga a partitura. Será ouro de touro, será um touro miura. Ouro de touro, touro. Estarei por ti se der errado. Vai por mim, estarei aqui, braços abertos. Tudo certo, tudo certo, tudo certo. Chega a hora, ninguém segura. Água mole e pedra dura. Abre as asas, fura a bolha, abala as estruturas.